Pra correr pela gente, sempre seguir em frente, com rap e abrindo mente, preparado pro debate, na calma bater de frente, esquiva dos comédios, vacilo, é gueto, então já que é gueto, temos que ser em grande estilo, sem grilo, quem corre com nós é aquilo, não cansa, família unida, avança, alcança, levando a esperança na prática, dois mics, sem palco, zero na matemática, importante quando arrepia, fica nato pra subir no palco, e a mão que ali suava, o frio na barriga, plateia mostra, 15 pessoas, nós ali dando o melhor de nós, música boa, o bico quer empurrar pra trás, mas nós pai rema é forte, família unida é o suporte, aquela lágrima, aquele moleque lá, mostra que o rap há condições de vida melhorar, por isso digo, família gueto é tudo amigo, quem fecha essa comigo, Daniel sou vernigo, quem vai de contra, afronta, aponta nós e pra nós lá na fama, vários querendo tá por lá. Subtrai na conta, conta tende a negativa. Nós lá na lama sem grana, não há ninguém por lá. Quem vai de contra, afronta, aponta nós e pra nós lá na fama, vários querendo tá por lá. Subtrai na conta, conta tende a negativa. Nós lá na lama sem grana, não há ninguém por lá. Esforço não meço, só progresso. Caminho é difícil demais, cansativo, eu confesso. Não viso regresso, nem o sucesso. Menos inveja, mais paz, é o que eu peço. Quantos vi se corromper por migalha? Os que não aguentaram jogar a toalha. União faz a força, inveja destrói. Zoião tá de touca, seu olho gordo dói. Mas faço correr contra nós. Cedo contra, nunca será uns de nós. Coração fala, palavra igual bala. Os bicos se atacam, não entende o salve, mente fraca. É difícil pra você chegar, imagina pra nós do fiasco do mundo e passo o ar na testa, o que resta é se unir com os que prestam ignorar, somente a quem me detesta é tudo nosso, se for humildade é dos nossos, os amigos envolvidos, então trair eu não posso, esse é meu clã, de hoje amanhã, além de ser fã, respeito dos irmãos, das irmãs, fazer por amor, terá mais valor, família se formou e fechou, a saga iniciou, quem vai de contra, afronta, aponta nós e pra nós lá na fama, vários querendo tá por lá. Subtrai na conta, conta tende a negativa. Nós lá na lama sem grana, não há ninguém por lá. Não há ninguém por lá, então se liga chapa. Quando cê tá na pior, ninguém irá te ajudar. E pode paquear, família que está firme e forte rumo ao norte, oeste é nós que tá. E nós lá de quebrada, desenvolvendo rima. Na R na quadra, fechado com a firma. Futuro é medonho, meu rap vem de mim. Quanto sonho, meu sonho é o mesmo dos neguinhos. Evoluir o som, aperfeiçoar o beat. O gueto é o som, em grande estilo é o hit. Nós lá de baixo, de repente nós tá lá em cima. É só responsa e isso determina. Se conta a nota, vê os verme na bota. Se falta nota, os verme que lapinota. Difícil de seguir a rota, sem perigo de iceberg. Dificultoso, unido a gente consegue. Sem grana, cavar no quartinho. Sonho de menino, é rap letal, genuíno. É pique e facção, é lealdade de irmão. Aval é a morte, se for traição. É pique e facção, é lealdade de irmão. Aval é a morte, se for traição. Quem vai de contra, afronta, aponta nós e pra nós lá na fama, vários querendo tá por lá. Subtrai na conta, conta tende a negativa. Nós lá na lama sem grana, não há ninguém por lá. Quem vai de contra, afronta, aponta nós e pra nós lá na fama, vários querendo tá por lá. Subtrai na conta, conta tende a negativa. Nós lá na lama sem grana, não há ninguém por lá. Thank you.